Vamos limpar o tuniquinho. Ei, raiando o dia, ei, raiando o dia, galo cantou, porque chegou a hora. Vem a avenida ver meu galo quando chora. Galo cantou, porque chegou a hora. Vem a avenida ver meu galo quando chora. Galo quando canta é dia e alegria, vamos embora. Galo quando canta é dia e alegria, vamos embora. Chora galo, cantando chora, eu nesse embalo vou até rompendo a aurora. Chora galo, cantando chora, eu nesse embalo vou até rompendo a aurora. Ei, raiando o dia, ei, raiando o dia, galo cantou, porque chegou a hora. Vem a avenida ver meu galo quando chora. Galo cantou, porque chegou a hora. Galo quando canta é dia de alegria.